A BBC apresenta Em plena posse de todas as minhas faculdades, uma comédia irlandesa de Patrick Anderson. É você, tá bem. Como é? Ele vem? Daqui a pouco ele está aí. Como é que você se sente, Tim? Mal como o diabo, velho. Mas que é que você sente? É uma porção de dores, velho. Dói tudo. Mas dói onde? Dói tudo quanto é lugar. Dói perna, dói braço. E tem dor nas costas também. Não tem dor na cabeça. Por que é que você pergunta isso? Nada, não é nada. Mas quando a gente sente dor, não é bom ficar sentado assim numa cadeira. Era melhor você ir pra cima e deitar na cama. É mais confortável. Você tá louco? Você acha que eu vou deitar na cama pro Dr. O'Connell vir me ver todo dia, beber meu whisky e me dizer uma porção de coisas que eu estou cansado de saber? E além disso, eu ter de pagar pra ele se divertir. Bom, se você não sente dor na cabeça... Olha, eu estou bastante bem para poder modificar meu testamento, se é isso que você está pensando. Em meu perfeito juízo, é assim que se começa, não é? E fique sabendo que eu estou em juízo perfeito. Ora, Timothy, é claro que você está, é claro. Mas o que você acha da gente tomar um trago antes do McAndrew chegar? Ué, boa ideia, Toby. Mas olha o traguinho só, hein? Deus sabe que ninguém tem coragem de tomar nada quando ele estiver aqui. O homem tem uma cara emburrada que é capaz de transformar o prazerzinho mais inocente no pecado mortal. Você tem razão. Eu sempre achei que a gente, assim, parece que tem grande prazer em viver num mundo cheio de maldade. E quando chega no céu, com certeza acha aquilo lá muito chato. Se é que eles vão pro céu algum dia. Obrigado, Toby. Tá belezinha boa, hein? Você sempre tem alguma coisa boa em casa, hein, Timothy? A gente tem que receber os amigos, não é? Bem, por falar nisso, aposto que o velho McAdoo nunca tomou um pileque na vida dele. Hein? E olha que a gente custa acreditar que um homem consiga isso. Ele tomou uma vez. O quê? Ele? Quando? Faz muito tempo. Pelo menos uns 30 anos. Ele ainda não tinha casado. Foi na ocasião da feira. A nossa turma estava voltando de Kilskillen para casa, dando risada, conversando. Né? E o McAdoo só conversava, pois mesmo naquele tempo ele não era homem de muita risada. Não é mesmo, não. Pois foi aí que o Ned Logan convidou a turma para ir tomar um trago na casa dele. Isso me faz lembrar que sempre que eu falo eu fico com sede. Eu acho que vou tomar mais um traguinho, Toby. Tá bom. Isso. Tá bom, obrigado. Pois é, como eu ia dizendo, o McAdoo então disse que não bebia, que ele ia direto para casa, porque já era tarde. Ele é assim mesmo. Mas então o Ned disse, deixa disso, Michael, vem com a gente. E o Ned disse também, eu tenho uma bebida para quem não bebe, você vai gostar. Bebida para quem não bebe? Pois como eu ia dizendo, o McAdoo, só para não ofender a gente, resolveu ir também. Quando nós chegamos na casa do Ned, ele se meteu na cozinha. Daí a pouco, apareceu com as garrafas, os copos, e serviu uísque para a turma toda. Para o McAdoo, ele serviu uma bebida de outra garrafa. Para encurtar a conversa, o McAdoo provou, bebeu, disse que era muito boa e pediu mais. Garanto que se ele tivesse que pagar, não tomava outra. Mas deixa eu contar, peraí. Nós todos estávamos ali sentados, conversando, dando risada. E daí a pouco o McAdoo estava também tomando parte da conversa e rindo. E falando e rindo tão alto que todo mundo começou a pensar que se não fosse ele, A gente acreditava que era pileque. Quem? Ele. E quando as garrafas ficaram vazias, o Bacadu estava ferrado no sono, dormindo embaixo da mesa. E foi preciso três para levar ele para casa e botar na cama. Três? Eu já estou ficando com sede de novo, Toby. Obrigado. Pois é. E só depois de uma semana é que a gente botou os olhos nele de novo. Uma semana. E que foi que o Ned deu pra ele beber? Ah, pra começar, o uísque com água e um pouquinho de açúcar. Depois, mais tarde, o uísque puro. Eu era capaz de pensar que depois disso ele ia amolecer um pouco. Até hoje ele não quer confessar que ficou de pileque. E sempre que ele fala nisso, ele diz... A minha doença. A doença do Macadu. Quase todo mundo já teve essa doença. Mas escuta aqui uma coisa, ele está demorando um bocado, hein? Você tem certeza de que ele disse que vinha? Ele disse assim. Diga a ele que vou dar um pulo lá logo que terminar isto. Eu sei lá o que era isto. Esses advogados têm mania de fazer a gente esperar. Até parece que estão fazendo um grande favor em se interessar pelos negócios do cliente. Eles são importantes, isso eles são. Qualquer um deles. Advogado é tudo uma cambada. E tem sempre esperança de que a viúva vai continuar a ser cliente. Olha aqui, o Toby, vamos tomar outro trago só para matar o tempo? Boa ideia. Se tiver de contar com eles, a gente é capaz de morrer esperando. Tá bom assim? Um pouquinho mais. Só um pouquinho mais. Tá bom assim, obrigado. Como é que você se sente agora? Muito melhor, velho. E as dores? Estão quase desaparecendo, Toby. Mas eu ainda posso dizer onde é que doía, sabe? Será que você quer que eu diga ao Macadu para não vir agora? E por que ele não deve vir? Se você não vai morrer agora, o outro testamento serve muito bem. Para que alterar? Pois é aí que você se engana. Há muita coisa que a gente começa a compreender depois de tomar um par de uísques que a gente não entendia antes. A bebida abre os olhos das pessoas. E que tal quando a pessoa fica cega de tão bêbada? Sai dessa agora. Enxerga muito mais. Você não entende, Toby. Meu falecido pai, que Deus o tenha, sempre jurou que não fazia nenhum negócio sem beber. E nunca fez. Quando tomo um trago, é como ele dizia, ninguém pode esconder nada de mim. Nada. E eu enxergo nas pessoas por dentro. E olhe que era pura verdade. E valia um bocado nos dias de feira. É verdade. Ele era um grande homem. E esperto. Era. É uma coisa que dá coragem na gente. Ver um homem vencer na vida, principalmente quando um pouco de bebida ajuda para conseguir isso. Faz até a gente se sentir com a razão. Toby, põe outro trago. Vamos lá. Vamos beber a saúde dele. Tá bem. Ao velho Patrick McMahon, aonde ele estiver agora. Que Deus o tenha. Que Deus o tenha. Ele era um grande homem. Um grande homem. Hoje em dia não se vê mais homem assim. Nem homem nem mulher. E quando se vê a família dele, nem parece o mesmo sangue. As mulheres, umas faladoras. Os homens, um bando de vagabundos. Também assim não, Timothy. Não vamos chegar tão longe. Eles não são assim tão ruins. Você quer dizer pra mim? Você quer dizer que eles não estão todos parados, só esperando que eu morra pra eles botarem a mão nesta fazenda, se apoderando do resultado do meu trabalho e não sabendo nada, nem ligando importância pro esforço e carinho meu e de Ellen, que foi o que fez tudo pro grande, como você pode ver. Coitada de Ellen. Foram trabalho as canseiras que a mataram. Que Deus a tenha. Tem razão. Ela era uma mulher e tanto. Me lembro bem do dia do enterro. Um dia muito triste de outono e tudo em redor parecendo tão bondoso e cansado como ela. Parecendo até que as coisas tinham vontade de ir embora com ela. E agora eles estão só esperando que eu também vá. Mas acontece que eu não vou tão depressa. E quando eu for, eles vão ter uma boa surpresa quando ficarem sabendo do testamento. Toby, apanhe um envelope comprido na gaveta daquela mesa ali, daquela junto da janela, E me dá também aí um lápis e uma folha de papel. Esse envelope? É esse mesmo. Olha, e vamos tomar mais um trago. Eu abro o envelope e você enche os copos. Claro. Aí está o seu, Tá, obrigado. Melhorou agora. Bom, e vamos pôr mãos à obra. Isto aqui é a cópia do último testamento que eu fiz há 5 meses atrás. O que eu quero é que você leia ele alto para mim, então eu digo a você qual é a modificação que eu quero fazer. Mas escuta, Timothy, você tem certeza que quer que eu faça isso? Fazer o quê? Barrer a família toda para fora do testamento? E por que não? Eu acho melhor esperar que McAdoo chegue. Ele pode aconselhar você melhor. Olha, esse negócio de testamento é melhor fazer tudo muito direitinho e legal, pois do contrário vai tudo pro governo. O que é muito pior do que deixar pra família. Eu pedi a McAdoo pra vir, não foi? Bem, foi. E eu ainda estou esperando que ele venha, não é? É. E ele não veio, não é mesmo? É, ele não veio. Pois então eu quero que ele vá pro inferno. E nós é que vamos fazer a coisa. O Timothy. Que é que há, homem? Timothy, para fazer testamento é preciso a gente não beber. Você me compreende? Não, eu não sei o que você está dizendo. E eu te digo mais uma coisa. Não é nada bom fazer o testamento sem beber nada. Pois quando a gente pensa na morte, começa a ver os herdeiros com bondade demais e acaba até esquecendo se gosta deles ou não. Mas, Timothy, esta vai ser a 8ª vez que você faz testamento. Por que não deixa tudo como está? Da última vez, McAdoo disse que era o melhor que você já tinha feito. Pra que estragar isso? Porque nas últimas 7 vezes, McAdoo ficou na minha frente como se fosse um juiz e eu não tive a mínima oportunidade de dizer o que sentia de verdade. Quem sabe se você não mostrou suas intenções de verdade? De maneira nenhuma. Mas agora eu vou dizer o que quero. E quando McAdoo ler o meu testamento nesta sala, com a família toda sentada ao redor, tudo com cara de quem diz: coitado do nosso Timothy, mas pensando de fato, o que será que aquele velho danado deixou para mim? Eu quero que seja como se eu saísse da cova para dizer a eles todos o que é que eu penso deles. Você tem razão, Timothy. Você tem mesmo boa imaginação. Eu até posso ver a cena. Ah, coitado do Chamos. É, por quê? Coitado do Chamos. Aqui no testamento está escrito: ao meu filho mais velho, Chamos, deixo esta casa da fazenda, as construções do lado de fora, o gado e a parte da terra colorida de vermelho no mapa que junto a este testamento. É duro perder um quinhão como esse. Escreve lá. Ao meu filho, Chamos. Escreve. Chamos. Eu não lego nada, porque ele nunca me deu nada. Eu vou vender a fazenda. Eu lego. O quê? Eu não lego nada. Isso não, Timothy. Isso é uma coisa horrível que você quer fazer. A fazenda é minha, não é? Por que razão eu vou deixar minha fazenda para um inútil cheio de fumaça e teimoso? Chamos é trabalhador. Veja só como ele tomou conta bem da fazenda de Rory Farrell quando ele ficou 2 anos no hospital. E Rory jura que nunca as coisas andaram tão bem na propriedade dele. E eu quero saber o que é que ele fez na minha fazenda toda a vida dele. E o que é que ele podia fazer? Você estava sempre dando o contra em tudo que ele dissesse. Sempre dizendo que ele não sabia nada. E que tudo que ele pensava que sabia estava errado. Escute, Toby. Meu pai e o pai dele antes fizeram esta fazenda. E transformaram ela na melhor propriedade do país. E fizeram tudo da boa maneira antiga. Eu segui o mesmo caminho que eles me ensinaram. E, de repente, o senhor, meu filho, aparece cheio de livro, de revista, e vem me convencer que a maneira antiga não presta. O cientista se dedica a ajudar o agricultor. E eu respondi: pode ser, mas eu só acredito quando vir um desses seus amigos cientistas aqui no campo com a manga enrolada e cavando a terra. Rory O'Farrell acredita nele e nunca viu um cientista na vida. Rory O'Farrell é um bobalhão que acredita em tudo que conto a ele. Ele diz que só acredita no que vê. Toby, só porque Chamos conversa um bocado com você e faz você se sentir importante, você está tomando partido dele. Olha, eu quero te dizer uma coisa, Timothy. Quando foi que Chamos deixou você para trabalhar com o Rory? Ah, uns 4 anos. Nós tínhamos tido aqui um pega por causa do... Desse tem juízo, Tim. Você está ficando muito velho para cuidar da fazenda. Diga a ele que se quiser pode vir ajudar você. Diga a ele que você dá o mesmo que Rory e se ele quiser experimentar uma das bobagens que tem na cabeça, não faz mal. O que é que você está dizendo? Um pouquinho só para começar. Essa é a maior besteira que eu já ouvi você dizer em toda a minha vida. Eu acho que você tem toda a razão, Timothy. Ele nunca ia deixar Rory para vir para cá. E por que não? Ora, velho, ele se dá bem com o Rory. Rory deixa ele dirigir a fazenda como bem entende, mesmo que se trate de novidade. E você quer dizer que ele vai se recusar a vir trabalhar na fazenda do pai? Quando o pai dele precisa que ele venha porque está velho e por causa das dores? É isso que você pensa do meu filho. O rapaz tem que cuidar da vida. O que Rory disse é o mesmo que dizer que é capaz de deixar a terra para ele quando morrer. E que é que vai acontecer com a fazenda dele, que pertence à família dele há quase 200 anos? Você acha que ele vai deixar que ela caia nas mãos de um estranho? Ele não tem fazenda nenhuma. Você acaba de deserdá-lo. Ao meu filho mais velho Chamos, eu não lego nada porque... Rasga isso. Quando eu morrer, ele vai herdar a fazenda. E se ele pensa um pouquinho no velho pai, ele tem que voltar para me ajudar. Olha, você sabe, eu acho que ele vem. Bom, quem é que vem agora? Para minha filha Aileen, deixo as joias da mãe dela com... Espera aí. Isso nós podemos cortar. Mas por quê? Ela tem sido uma boa filha. Desde que a mãe morreu, ela não tem tomado conta da casa para você. E desde a morte de Ellen, que ela vem tentando me governar. Só que não conseguiu. Ela é um pouco enérgica, eu acho. Um pouco enérgica. Com mania de, não faz isso, não faz aquilo. Não há quem possa ter um pouco de liberdade de sossego. Ela cozinha bem. É, pode ser. Mas a gente só come 3 vezes por dia. E no intervalo sobra tempo para ela ficar falando. Você não vai desertar ela? Escute uma coisa, Toby O'Halloran. Você conseguiu que Chambos não fosse deserdado. Era um caso diferente. Faz parte da tradição que ele herde a fazenda quando eu morrer. Mas não há tradição que me obrigue a deixar um vintém para Aileen. Essa sua casa é bonita, Timothy. Muito bem arrumada. Eu garanto que quando casar, Aileen vai ser uma boa esposa. Não tem dúvida. Se ela casar com alguém que lhe dê uma boa tunda quando ela começar a dar ordem. Eu não acho que ela consiga se casar algum dia. E por que é que não? Essa tem graça. Ela não é boa cozinheira e boa dona de casa? Foi você mesmo quem disse. Claro que ela é. Mas quem é que vai casar com uma moça que o próprio pai espalhou que é uma bruxa? Eu não espalhei nada. Logo no dia seguinte ao enterro, a vila toda vai ficar sabendo que Aileen não herdou nada porque azucrinava o pai. Em toda a Irlanda não existe uma só moça que possa ser melhor esposa que Aileen. E é claro que ela é um pouco faladora, mas a mulher às vezes tem que fazer pé firme dentro de casa. Nisso você tem razão. Quanto é que eu tinha deixado para ela? Além das joias de Ellen, da roupa de cama e mesa e outras coisas. 50 libras. Depois 75. Tá. E eu quero que a vila toda saiba disso no dia seguinte ao meu enterro. E agora vem o Michael. Ah, com esse não. Ah, não. Não pense que você é uma bagal esperta de novo, não. Chamos e Aileen, vá lá que seja. Eles têm seus defeitos, mas, em compensação, são trabalhadores. Mas o Michael... Ah, o meu filho mais moço, Michael, deixo a importância de 50 libras, bem como minhas carabinas, cartuchos, bolsas, etc. Está aí um bom presente para um rapaz moço, hein? Pode ser, mas ele não vai ganhar isso, não. Mas, homem, por que razão? Ah, deixe de gritaria. Põe mais um trago pra gente. Tá bom assim, Toby. E agora eu vou dizer por quê. Porque ele é um namorador e um perdulário. Eu acho ele muito bom companheiro. Sabe contar uma história e é muito divertido. Eu já ouvi algumas histórias dele e nunca achei graça nenhuma nelas. Olha que mais de uma vez eu vi você rindo às gargalhadas. A gente tem que ser educado, não acha? E além disso, se a gente não rir de uma piada, as pessoas vão pensar que é porque não entendeu, né? É, ele é bonitão e o pessoal gosta dele na vila. As mulheres, pode ser. E dizem que puxou ao pai. O que é que você quer dizer com isso? Que você era a mesma coisa quando tinha a idade dele. Eu trabalhava um bocado mais que ele. Meu pai não gostava de conversa, não. E se ele estivesse aqui agora, eu lhe dizia o que penso a seu respeito. Ele tinha que estar trabalhando no terreiro, em vez de ficar trocando pedra para a cidade para encontrar a Mary Talbot. É engraçado. Eu era capaz de jurar que hoje de manhã ouvi você dizer a ele, o dia está bonito, Michael. Leva a Mary aqui o vinho hoje de tarde. Você deu a ele 10 shillings ou uma libra? Foram 10 shillings. E além disso, eu acho, né, que vale bem a pena a gente gastar 10 shillings para afastar ele daqui, para os outros poderem trabalhar, né? Ora, Timothy, é claro que ele é cheio de vida, mas acontece que é moço. Tem 30 anos. Há gente que amadurece mais depressa que outros. Você pode ter certeza de que quando ele casar com Mary Talbot, vai assentar. Se ele casar com Mary Talbot. Dê a ele um pouco de crédito, homem. Há 30 anos que eu não faço outra coisa. Ele é seu caçula. E os pais são sempre mais indulgentes com o caçula. O meu não era. Tá bem, então. Eu vou deixar 50 libras para ele. Mas as carabinas ele não ganha. E para quem é que você vai deixar? Eu posso deixar... Ora, vá pro raio que o parta, Toby. Você é um amigo da onça. Isso é que você é. Não ajuda em nada. Tá bom, ele fica então com as carabinas. Deus sabe que não há ninguém por aqui que use uma carabina bem como ele. Nem quer dizer que Michael continua com as 50 libras e as duas carabinas. Tá certo. Não precisa ficar se vangloriando agora, não. Mas, afinal de contas, o testamento é meu, Toby. Eu queria que você ajudasse a fazer. Pois o dinheiro e os bens que você está aí distribuindo são meus. Bem, vamos ver o que, que vem agora. E o que é que se interessa? Ao meu velho amigo Toby... ao meu velho amigo Toby... E a quantia de 50 libras esterlinas. Puxa, Timothy. É muita generosidade sua. Esquece, deixa isso pra lá, velho. Não, velho. Não se trata do dinheiro. Apesar de só Deus saber como chego em boa hora 50 libras. Mas o que me comove mais são o sentimento e as coisas que você disse. McAdoo me ajudou com as palavras. Mas a ideia foi minha. Você não tinha nada que ver isso, não. E, além do mais, eu tenho tempo de sobra pra modificar 1 milhão de vezes. Quem manda no seu dinheiro é você. Eu me refiro aos sentimentos. São muito bonitos. Ô, Toby, eu acho que desse jeito agora, né? A gente não precisa que o McAdoo venha aqui, é? Eu acho que não, Timothy. Além do mais, se só tem uma alteraçãozinha para fazer no testamento, não há motivo para ele vir até aqui. Motivo nenhum. Pelo que interessa a ele, eu podia estar morto enterrado agora e sem ninguém saber da minha última vontade. Isso é coisa que o advogado faça. Ô, Toby, você pegou no sono? Não. Não estou dormindo, não. Escuta. Estava pensando. Escuta aqui uma coisa. Você me faz um favor. Você vai direto ao escritório do McAdoo e diz a ele que se estivesse aprontando para vir aqui, é melhor desistir. Tá bem, Timothy. Eu dou o recado a ele. E tem outra coisa, Toby. Avisa a ele que não tente cobrar a visita, não, hein? E diga a ele que mesmo que ele misture em várias despesas, eu acabo descobrindo. Tá bem. Tá bem. Pode estar sossegado. Tenho todo o prazer em dar esse recado a ele. Daqui a pouco estou de volta, hein? Timothy. Hã? Timothy, o que você fez essa tarde foi uma coisa maravilhosa. E que generosidade. Ora, velho, ora. Sim. Que generosidade. Quando a gente faz o bem, sente-se em paz com Deus. Acabaram de ouvir Em Plena Posse de Todas as Minhas Faculdades, de Patrick Anderson. Na interpretação de Carlos Cotrim e Osvaldo Barreto. Direção de Corinaldi. Uma apresentação da BBC de Londres.